Esse ajuntamento aqui é um ajuntamento holográfico. Nós não somos isso que nós somos quando estamos aqui diante dos olhos dos outros. Aqui estamos enquanto imagem. Eu vou voltar para o lugar onde eu sou alguém que ninguém vê. Eu vou dizer uma coisa para você, amado. Há muita gente frustrada com Deus porque acha que Deus vai abençoar aquele que você é na coletividade. E Deus não abençoa esse que você é aqui na coletividade. Deus abençoa aquele que você é quando não há ninguém olhando para você. Deus abençoa aquele que você é quando você não precisa botar roupa nenhuma, quando você não precisa usar linguajar nenhum, quando você pode ser só o que você é. E essa palavra é para você que tenha coragem de dizer: eu estou fraco. Para você que é homem suficiente ou mulher suficiente para dizer: Senhor, eu estou longe do teu reino, mesmo dentro da tua igreja. Senhor, eu sou alguém que só estou nos ajuntamentos, mas não te acho na individualidade. Senhor, eu sou alguém que estou aqui saltitando, glorificando o teu nome, correndo, sorrindo. Mas eu quero te dizer, Senhor, que essa alegria eu só tenho quando eu estou no ajuntamento. Dizer a Deus: Deus, não olha para esse homem que eu sou aqui nesse ajuntamento. Olha para aquele ser que habita dentro de mim. O projeto de Deus não é com os fortes, com super-homens, com super-crentes. O projeto de Deus é com os fracos, com o cansado. Então, se você está cansado, se sentindo fraco, com medo, Deus tem um plano para você. Porque tu não és um Deus que só se manifesta na igreja, tu és um Deus que se manifesta na tua criação. Porque muitas vezes na igreja nós não temos espaço para quem está passando por fraqueza. Nós não temos espaço para chorar, nós não temos espaço para dizer: está doendo. Muitas vezes nós temos que mostrar que somos fortes o tempo inteiro. Estamos na unção, estamos cheios de óleo, estamos debaixo da luz, mas isso não é verdade. Há momentos que o cântaro esvazia, há momentos que a luz se apaga. Se eu falar que estou fraco, que vão dizer? Vou perder meu cargo, vou perder a moral, vou perder a autoridade, vou perder poder, vou perder cargo. E aí, com medo de viver a fraqueza que está vivendo, a gente passa a viver uma vida hipócrita. A gente não perde o cargo, mas perde a vida em verdade. Eu descobri que Deus não tem problemas com as nossas fraquezas. Quem tem problemas com as nossas fraquezas são os outros, são os homens. Deus não se escandaliza com a nossa fraqueza. Eu aprendi naquela noite de dor, de fraqueza, de solidão, que não é pecado estar fraco. Pecado é se entregar à fraqueza sem luta. Esse ajuntamento aqui é um ajuntamento holográfico. Nós não somos isso que nós somos quando estamos aqui diante dos olhos dos outros. Que é um ajuntamento holográfico.